cada tipo de cabelo show, né? E quem não tem cabelo? É careca? Ah, mas é lindão do mesmo jeito. Todo mundo foi criado pra glória de Deus. Tem cabelo que é lisinho, tem cabelo arrepiado, tem cabelo enroladinho, tem cabelo que é bem grandão, é bem grandão. Tem cabelo raspadinho, tem cabelo moicano, tem cabelo que é rock and roll. Tem cabelo que é todo arrumadinho, bonitinho de papai. Não importa o penteado, eu te acho mó barato. Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus. Não importa o penteado, eu te acho mó barato. Tamo junto e misturado, tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo foi criado para a glória de Deus. Não importa o penteado, tamo junto e misturado. Tudo foi criado para a glória de Deus. Não importa o penteado, tamo junto e misturado. Para agora.